Atos, capítulo de número 12. Nós estamos aqui na comunidade cristã Fogo e Poder. Você que me acompanha pela rádio e também você que me ouve pela internet, é uma alegria estar ministrando a palavra de Deus, que é viva e eficaz e penetrante como espada de dois gumes. É luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. E a palavra que eu quero tomar como base para nós ministrarmos essa noite, nesta campanha, Soltando as Amarras, se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, que melhor é dito como Atos do Espírito Santo, no capítulo 12. Se você encontrou, eu quero que você diga numa voz forte, consciente, responsiva, na autoridade de um cristão cheio da glória do Senhor, diga amém. Versículo 1 de Atos 12 diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encarcerou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim declara o versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Declara a parte B do versículo: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Se você entendeu, diga o que a igreja fazia. Diga: contínua oração. Diga para o irmão que está ao lado: contínua oração. Diga também assim: uma oração fervorosa. Diga assim, com os olhos abertos, numa expressão de glória. Diga assim: uma oração de poder. Se você tiver fé, diga: uma oração de guerra. Diga: uma oração libertadora. E assim diz o versículo 6. E quando Herodes estava para fazer, nesta mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tomando-o a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Muitos estavam reunidos e oravam. Declara comigo: reunidos e oravam. O que eles estavam fazendo? Eles estavam orando. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no, e se espantaram, declara comigo, e se espantaram. E o versículo 17, e acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e, saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço, declara comigo, houve não pouco alvoroço, entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Glórias a Deus, aleluias. Esta é a palavra do Senhor que nos tem dado esta noite. Coloque as suas mãos na palavra de Deus ou no teu coração, e pelo amor de Deus, faça uma oração desperta, uma oração com convicção de fé, uma oração de que busca, uma oração de que tem plena convicção que vai ser atendido. Ó Deus Santo, poderoso e bendito, na autoridade do teu Espírito Santo, Deus, diante da tua palavra, eu te peço, Deus, que venha iluminar, ilumina coração, ilumina mente, ilumina espírito. Ó Deus, que a tua palavra venha adentrar, Senhor, que ela venha transformar. Ó Deus, que ela venha mover com milagre, com autoridade, Senhor, tua. Fala esta mulher e fala este homem. Ó Deus, quebra o grilhão, envia o teu anjo, Deus, e que a tua palavra possa trazer renovo, que a tua palavra possa mover com glória, e que a tua palavra, Senhor, possa trazer livramento pleno. Ó Deus, Espírito Santo, Deus, que a convicção da tua palavra possa renovar ânimo, e que o assombro e o espanto possa ser a marca desta palavra. Fala conosco, Espírito Santo, e continua a ministrar na nossa vida. Fica conosco, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém. Diga graças a Deus. Diga para o irmão ao lado, eu tenho plena convicção que o Espírito Santo vai falar comigo e eu recebo a palavra de Deus. Diga do coração dele para a minha vida, e esta palavra é fonte de vitória, libertação, paz, comunhão, renovo. E diga assim, eu recebo em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Olha, eu quero que você abra sua boca para profetizar na vida do teu irmão, para você cultuar a Deus e para glorificar a Deus. No demais, querido, foque-se na palavra, esqueça tudo que está acontecendo lá fora, esqueça a novela, esqueça o que vai passar hoje à noite e concentre na palavra de Deus, amém? No início do culto eu abri a ministração com o Salmo 127. É verdade, querido, que a partir do momento que eu te peço para você se colocar de pé, eu te desejo a graça e a paz de Cristo, nós já estamos em culto a Deus, e tudo que é ministrado deve ser aplicado na sua vida. E no Salmo 127 nós lemos que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Diga comigo, em vão vigia a sentinela. O que você está falando, pastor? Eu estou falando, se não for Deus que vigia, a coisa está desguardada. Se não for Deus que esteja trancando e fechando, querido, significa que a coisa está aberta e tudo pode ser feito. Você entende o que eu estou falando? E eu quero que você entenda que esta verdade é uma verdade no reino espiritual. Se Deus não fechou, significa que está aberto. A verdade é também, se Deus abriu, significa que ninguém pode fechar. Aleluia! Glórias a Deus! Se Deus abriu, está aberto. Se Deus fechou, está fechado. O que você está falando, pastor? Eu estou falando se Satanás fechou ou se ele abriu a porta da desgraça. Se Deus quiser fechar essa porta, está fechada. E se o diabo amarrou a sua vida e Deus quiser abrir, creia, já está aberto. Eu quero iniciar esta mensagem focando e observando as orações que a igreja primitiva fazia. Diga: as orações da igreja primitiva. O que, que você está falando, pastor? Eu quero que você entenda algo que estava acontecendo naquele tempo, para nós chegarmos exatamente nesse momento em que nós ministramos a palavra de Deus. É verdade que a igreja primitiva, ela estava começando a caminhar. A verdade que nós encontramos na palavra de Deus, eu olho, observo no livro dos Atos dos Apóstolos, mais corretamente declarado como Atos do Espírito Santo, e nós vamos encontrar uma série de orações. Atos dos Apóstolos começa com uma oração em que o povo estava buscando um revestimento, oração lá em Pentecostes. O povo buscava uma promessa de Deus, algo que Deus tinha falado, e eu creio que você tem orado e pedido a Deus em prol da palavra dele. É correto orar esta oração, é correto pedir que Deus traga o que já foi ordenado, que Deus traga a existência ao que já foi profetizado, que Deus manifesta o que ele já ordenou. E assim era. A palavra de Deus era que Jesus tinha dito para que a igreja não se afastasse de Jerusalém até que do alto ela fosse revestida. O povo orou, 120 homens e mulheres. A verdade é que o Espírito soprou, o fogo desceu, o batismo aconteceu e todos foram cheios da glória de Deus. Eu estou profetizando que a glória de Deus vai encher a sua vida. Se você tem pedido o fogo do Espírito Santo, ele vai descer sobre ti. Você tem fé para receber? O revestimento, o batismo, a glória do Senhor. A igreja primitiva orou a oração de Pentecostes. Ela orou também a oração da ação de graça. A verdade é que algumas vezes os apóstolos se acharam presos. A primeira vez, as colunas da igreja, Pedro e João, o Boanerges, estavam pregando a palavra de Deus, e o espírito da inveja, o espírito do amarreio, o espírito que prende a liberdade, o espírito que quer colocar grilhões e amarras na vida da igreja manifestou-se. É verdade que eles foram presos, Pedro e João. Mas o Espírito de Deus ordenou liberdade. Um anjo foi na cadeia aquele dia e libertou tanto João e Pedro. A verdade é que quando a igreja viu esse maravilhoso milagre, eles começaram a orar e disseram: Senhor, nós te agradecemos por tudo. Senhor, porque tu és Deus verdadeiro, na autoridade do Filho Jesus Cristo, ouve plena liberdade e continua, Deus, a manifestar a tua glória, a derramar a tua autoridade sobre a vida da tua igreja, dos teus amados, para que nós possamos continuar a pregar a tua palavra, entenda, a proclamar o teu evangelho. E diz que quando eles oraram, diz que o chão tremeu e a glória de Deus manifestou. Na ação de graças, quando o povo agradecia, quando a igreja estava agradecendo pelo livramento de Deus, entoar uma oração, elevar uma oração ao céu, e diz que a presença de Deus manifestou. Querido, quando você agradece a Deus, a glória desce na tua vida. Quantos gratos pela presença de Deus na sua vida nós temos esta noite nesta casa? Você pode agradecer a Deus, diga glórias a Deus, diga aleluia, diga louvado seja o nome do Senhor, nós te amamos. Ó Senhor, tu és maravilhoso, o chão vai tremer na tua vida, em nome de Jesus. A verdade é que a igreja também orou a oração da salvação. Quando o antecessor do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, aquele que perseguia a igreja, um dia ele caiu do cavalo. Sempre nós, quando encontramos Jesus, nós nos achamos dessa maneira: idiotas, tolos, pessoas sem sabedoria. Diz que quando ele tem encontro com Jesus, ele ficou cego por 3 dias. Mas diz que quando ele estava na cidade de Damasco, Ananias, um homem fiel a Deus, tem uma visão. E em visão, ele é enviado a ir até Saulo de Tarso e orar por aquele homem. A verdade é que Ananias, participante da igreja primitiva, ele impõe as mãos sobre a cabeça de Paulo e diz que o Senhor ilumine a sua vida, irmão Saulo, e diz que as escamas caíram e ele foi cheio do Espírito Santo. É verdade que a igreja tem orado a oração da salvação. Às terças-feiras nós temos clamado pela salvação e pelo enchimento do Espírito Santo na sua vida. É verdade que isso faz parte da oração da igreja, a salvação e o enchimento do Espírito Santo. É parte da igreja esta oração, por isso que nos cultos de oração nós temos proclamado isso: salvação, capacitação nas nossas vidas. Mas é verdade também que a igreja, determinado dia, choraram por um irmão chamado Estevão, que foi apedrejado por pregar o Evangelho. Foi uma oração de dor, foi um choro e um lamento pela perda de um grande homem de Deus. Mas quando nós vemos um homem ou uma mulher morrendo em prol do Evangelho, não é motivo para ficar triste, querido? Não é de verdade. Se você ler Hebreus 11, você vai ver que esses que perderam a vida por amor do Evangelho, e talvez, querido, nós perdemos a nossa vida a cada dia para estar em comunhão com Deus, deixamos de existir para o mundo, para existir para Cristo, é uma morte. Mas quando nós morremos de verdade, ou vemos o irmão morrer, nós devemos alegrar, porque Paulo disse que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estar no céu não é motivo de dor, é motivo de alegria. Estar com Cristo é um regozijo para o nosso coração. Mas é verdade que a separação sempre gera dor. Em determinado dia, a igreja lamentou, ela fez uma oração de dor por Estevão, que havia morrido apedrejado por estar pregando o Evangelho. Agora, diga comigo, o propósito de uma crise... O que você falou? Fala forte para me entender e aprender. Qual que é o propósito de uma crise? E por que o dia mau acontece nas nossas vidas? Por que em determinado dia o que era sol se transforma em uma tormenta? O que era um dia de luz e calor se transforma em uma tempestade que nos traz medo e preocupação? O porquê que acontece isso? Eu posso te dar algumas instruções, e olhando a luz da palavra de Deus, nós podemos aprender algo. A verdade é que em determinado dia se levanta uma perseguição ferrenha contra a igreja. Então a crise se abate em nossas vidas. Primeiro, por que Deus permite? Aprenda, para que você entenda quais são as verdadeiras intenções do maligno. Tem muitas vezes, parece que o maligno, ele não é tão maligno. Parece que em determinado momento, nós olhamos para o dia, parece que ele é até mais ou menos. Tem uns que atrevem a dizer que ele é bom. É, esquece da malignidade dele. Mas quando Deus permite que a crise chegue, é que você entende quem ele realmente é. Jesus disse lá em João 10:10, o diabo não vem a não ser para matar, roubar e destruir. Diga comigo: matar, roubar e destruir. Para que o diabo veio? Diga. Então confirma na vida do teu irmão: matar, roubar e destruir. Esse é o caráter e o propósito do diabo. E quando a crise se abate nas nossas vidas, isso se torna evidente. Pastor, quem que coloca crise, a desgraça, a desunião, a falta de paz? Aquele que veio para matar, roubar e destruir. Então Deus permite que manifeste a crise para que você atente para o inimigo da sua alma e para que você levante fortalezas. e que você coloque resistência, porque ele é mau, ele veio para destruir, e tudo que é desgraça, destruição, miséria, é ele que tem tentado implantar na vida da igreja. A segunda coisa é para testar o teu propósito. Diga comigo, testar o meu propósito. O que é um propósito? É algo que eu proponho a fazer, é algo que eu digo que eu quero, é algo que eu dou amém diante de uma pergunta de Deus. É nesse momento é que fica evidente, porque tudo que você fala, querido, olha aqui para mim, isso é uma verdade, tudo que você fala, o diabo vai testar. Por exemplo, quando eu falo que essa igreja vai ser uma igreja grande, forte, saudável, o diabo diz assim para mim: eu vou testar isso que você falou. Deus permite? Permite. Só que nos dá força. Estevão se propôs a ser um pregador. Spurgeon, Charles Spurgeon, uma vez estava pregando, e ele estava pregando sobre a vida de Estevão, e de repente um ímpio levantou e disse assim: mas que desgraça, o que Deus fez por Estevão? Spurgeon disse assim: ele deu força para ele orar. Deus vai dar força para você orar essa noite, para testar se eu posso viver o que eu falo. Porque, querido, é importante declarar: eu quero uma família restaurada. O diabo vai testar isso. Eu quero sair da crise, o diabo vai testar isso. Mas eu quero profetizar que Deus vai te dar força para vencer. Diga para o irmão lá: o diabo vai testar, mas o teu Senhor vai te dar força para você vencer. Você toma posse disso, querido, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Tiago certa vez disse: ah, eu quero assentar à direita do teu reino. Jesus disse para ele: você não precisa pedir um lugar, porque na verdade ninguém precisa pedir um lugar no reino de Deus, porque todos já têm o seu lugar. Diga o seu nome, por gentileza, forte e alto. No céu está escrito teu nome. A cadeira é sua, querido, ninguém senta nela. Se você é um levita e Deus tem falado que você é um levita, querido, está escrito teu nome, só você assenta. Ou você assenta ou a cadeira fica vazia. Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, pastor, eu tenho um chamado, será que eu vou viver? Se você tem um chamado, você vai viver, porque está escrito teu nome. Mas quando o Tiago, o Boanerges, o irmão de João, ele disse: ah, Senhor, eu quero assentar. Ele falou: você não precisa preocupar com isso, já há um lugar escrito Tiago no céu. Mas ele disse: se você quer um lugar de honra, você precisa beber um cálice. Quando Jesus falou do cálice, e Tiago disse: sim, eu bebo o cálice. O diabo falou: eu vou testar. Você sabe qual é o cálice que Jesus bebeu? Um cálice de morte, de glorificar a Deus com a sua vida. Da mesma maneira que Tiago disse: eu bebo, Jesus disse: então você vai beber. Quer dizer que Tiago perdeu? Que perdeu, querido? Você é louco? Ele foi pela glória com Jesus. Como é que perdeu? Ele ganhou, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A crise vem, querido, para separar. Olha aqui para mim, preste atenção. Quem é crente de verdade e quem não é. Porque na hora da crise tem muita gente que corre, tem muita gente que abandona. A crise serve para você se firmar, para você se apegar a Jesus, para você realmente se posicionar. Sabe o que Pedro fazia enquanto ele estava preso? Nós lemos aqui que mandaram matar Tiago e a Pedro prenderam. Se você tivesse preso, marcado para morrer, eu sei que você ia ficar muito aflito. Mas a palavra do Senhor diz que Pedro dormia o sono dos justos. Creia, querido, que Deus dá, que Deus trabalha em tua vida enquanto você dorme, enquanto você descansa, enquanto você confia em Deus. Nós lemos lá no Salmo 127: não adianta você comer o pão das dores, ficar apavorado, ansioso, porque os seus Ele dá enquanto nós dormimos. Você pode profetizar comigo: enquanto eu durmo, enquanto eu descanso, enquanto eu confio. Diga assim: Deus trabalha em minha vida. Diga para o irmão Lardo: creia, em nome de Jesus, Deus já está trabalhando na tua causa. Querido, enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus já enviou um anjo. Deus já enviou um anjo para trabalhar em teu favor. Você crê nisso? Alguém que tenha fé para crer, receber, tomar posse e glorificar a Deus. Aleluia. Por que que abate a crise na minha vida? Para gerar atitude e reação na tua vida. Diga comigo: atitude e reação. Por quê, querido? Enquanto o barco está indo de boa, não precisa nem fazer força. Enquanto está tudo bem, está tudo bem. Enquanto está tudo chovendo, brotando, florescendo e vindo a colheita, você nem sabe discernir o que é bom e é ruim. Se quem está fazendo é Deus, é essa enganação do diabo. Mas quando vem a crise e a coisa fica evidente, aí eu me posiciono. Isso gera, pelo menos deveria gerar, atitude espiritual. Diga comigo: atitude espiritual. Coloca a mão no ombro da pessoa que está ao teu lado e diga para ele: você precisa ter atitude espiritual. Que é atitude espiritual? A palavra do Senhor diz, e no original, versículo 5 de Atos 12, que tudo se resume, eu quero ler com você, diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Diga comigo: contínua oração. A palavra no original é prosèque ectênis. Prosèque ectênis, oração fervorosa. Oração contínua. O que que significa isso? A palavra diz aqui, no original, é a mesma palavra que Cristo fazia no Getsêmani. É a mesma palavra, é da mesma família. É que tem, significa orava com paixão. Quando ele via que a crise estava forte, ele orava com paixão. Pode ser, querido, talvez, é provável que você tenha chegado em uma crise grave na sua vida. Mas se você quer liberdade, se você quer a vitória, o segredo é orar com intensidade e paixão. O que que você está falando, pastor, que eu preciso gritar? Pelo menos com a alma. Você está falando que eu preciso gemer? Pelo menos com o espírito. Eu não estou falando, querido, na forma exterior. Eu estou falando na forma interior. Precisa ter convicção. As orações de Jesus eram cheias e plenas de convicção. Quando ele orou por Lázaro, ele disse: Pai, eu sei que sempre me ouves. Isso é paixão e convicção. Quando ele pegou os pães e os peixes na multiplicação, ele disse: graças te dou, porque ele tinha certeza que o que era agradecido diante do Senhor seria profundo e grande, suficiente para ser abastecido. Diga: orar com paixão. Orar com o quê, querido? Com atitude contínua, com fé, com mergulho, com certeza do que eu posso receber com a minha oração. Você viu, querido, que eu falei de quatro orações no início da mensagem? Eu falei da oração de Pentecostes, eu falei da oração de ações de graça pela libertação dos apóstolos. Eu falei da oração de Ananias por Paulo, salvação e capacitação. Você viu que eu falei da oração de lamento pela morte de Estevão? É verdade, querido, que por duas vezes Deus tinha dado uma dica para a igreja. A primeira vez, os apóstolos foram presos. João e Pedro, diz que um anjo libertou. A segunda vez, diz que todos os apóstolos foram presos. Deus foi lá e libertou. Mas agora a coisa era mais profunda. Estava morrendo homens. Entenda. O diabo está querendo matar, ele quer destruir. Ele está querendo infernizar a tua vida. Ele quer tirar algo precioso. Ele quer destruir algo precioso. Diga comigo, oraram a oração de guerra. Eu quero desafiar você essa noite a orar a oração da guerra. A igreja não tinha orado a oração da guerra. Nós vemos oração de lamento, oração de Pentecostes, de fervor. Deus tinha libertado duas vezes. Mas eu não vejo a Bíblia falando que o povo estava orando continuamente pela liberdade. Deus, em sua soberania, trouxe liberdade. Mas a oração de guerra. Coloca a mão no ombro do teu irmão e diga, uma oração de guerra. É a oração que liberta as cadeias, que quebra os grilhões, e que traz liberdade. Em nome de Jesus, você vai orar essa oração esta noite e as cadeias vão cair por terra. Você tem fé para receber? Deus parou de libertar. A palavra de Deus diz que em Atos 12, Tiago, o Boanerges, foi morto à espada. A verdade é que Pedro está preso e há uma sentença de morte sobre a vida dele. Como diz Jesus, aguardava terminar a Páscoa para matá-lo. A palavra de Deus diz que Herodes viu que o povo gostou da morte de Tiago, resolveu prender a Pedro para matá-lo. E a igreja pensou, precisamos fazer alguma coisa. Alguém que entrou essa noite e disse no seu coração, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tomar uma postura. Porque, querido, Deus deixou aquele homem ser preso e permitiu que Tiago fosse morto para que a igreja, homens e mulheres, você e eu, aprendêssemos uma lição: a orar a oração da guerra. O que é a oração da guerra, pastor? Fala para mim. É uma oração que traz reavivamento e reaviva o passado. Deus se calou e o povo precisou observar o que é que a igreja do passado fazia, o que o povo fazia. A lembrar de Esther, que quando havia uma sentença de morte sobre o povo de Deus, a rainha Esther convocou e disse, ora, vai até o povo e peça que durante 3 dias eles jejuem. Eu também jejuarei e me apresentarei diante da presença do rei pelo povo. Trouxe em memória o poder da oração da guerra. Diga comigo, oração da guerra. A mesma oração que orou o patriarca Abraão quando estava com seu filho Isaac, prestes a ser sacrificado. Seu filho pergunta, pai, eis além o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele disse, é o Senhor que proveu o que é necessário. É Jeová Jirê, aquele que proveu o que é necessário. A oração da guerra, ela interrompe o fluxo, o ciclo de desgraça. A igreja precisava acordar. Ei, querido, acorde! Até quando você vai permitir que o diabo saqueie a sua vida? Até quando você vai permitir que o diabo entre com a bota suja dentro da tua casa? Até quando você vai permitir que ele desembanhe a sua espada e mate alguém precioso por você? Até quando? Foi o que aconteceu com a igreja. Primeiro foi Estevão, agora Tiago e Pedro também. Eles vão acabar? Eles vão destruir a igreja? E olha, querido, eu aprendo algo aqui. O diabo veio sobre Pedro e sobre Tiago, o círculo íntimo. Aqueles 3 que ficavam mais perto, que era João, Pedro e Tiago. Ia começar, se mata Pedro, o próximo era João. É assim, querido, quando você tem intimidade com Deus, quando você está perto do Senhor, não estranhe se o levantar do diabo aparecer na tua vida. Mas eu creio também, querido, que se você tem um relacionamento profundo com Deus, diabo tem levantado na tua vida. Ele levantou-se e vai cair por terra em nome de Jesus. Vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra. Oh, querido, você que tem buscado a Deus, você que tem tido uma aliança com Deus, ouça o profeta essa noite, vai cair por terra. O Senhor vai arrancar, Ele vai abrir as portas em nome de Cristo Jesus. Eu profetizo, querido, que Deus vai acabar com esse ciclo de maldição na tua vida. Com esse ciclo de desgraça. Vai mais um, mais uma porta fechada, mais um parente meu no mundo, mais um destruído, mais um arrebanhado pela doença, mais um casamento destruído, mais um filho perdido. Vai acabar em nome de Jesus. Se roubaram Estevão, se mataram Tiago, creia, o Pedro da tua vida não vai ser morto. Você crê nisso, querido? Você tem fé para receber que a parte importante acabou em nome de Jesus o ciclo de desgraça na tua vida? Você tem fé para receber? Alguém que tenha fé para tomar posse e glorificar a Deus por esta palavra? Oh, recamanarabachuandeba. Por que que a crise manifesta na minha vida? Para você despertar a oração da guerra. E a oração da guerra, ela vai trazer confusão aos que estão perto de você e rindo na sua cara. Vai trazer confusão, perplexidade aos que estão olhando para a tua vida e já estão comemorando a sua queda. Já prepararam um bolo para acender as velas e bater palma. Morreu, fracassou, é um derrotado. Creia, Deus vai trazer confusão na vida deles. Como Herodes e os guardas que disseram: mas cadê o homem? Cadê o homem que estava preso? Não era 16 soldados? Não era 2 amarrados com ele, 2 nas portas e mais 12 descansando para revezar e todos olhando ele? Cadê o povo? Cadê esse Pedro? Sumiu. Cadê aquilo que era motivo da nossa comemoração e alegria? Dos ímpios? Desapareceu. Eu estou profetizando a tua vida, querido, o espírito da confusão lá no inimigo. Não é na tua vida, não. É lá no reino de Satanás. Eles vão ficar confundidos. Sabe por quê, querido? Olha aqui para mim. Amarraram esse homem, prenderam, colocaram guardas, colocaram no cárcere interior, dentro do palácio, fechado. A igreja não podia fazer nada. Herodes se precaveu de tudo quanto era possível para impedir e para realizar o seu propósito de matar o apóstolo. A igreja não podia fazer nada e, ao mesmo tempo, podia fazer tudo. Você não pode fazer nada, querido, mas você pode fazer tudo. Diga para o irmão nada. Você não pode fazer nada, mas você vai fazer tudo. O que que é, pastor? Orar uma oração da guerra. Porque quando o inimigo, olha aqui para mim, quando o inimigo tenta dificultar as coisas para Deus, é Deus que vai dificultar as coisas para o inimigo. Diga comigo, quando o inimigo tentar dificultar as coisas para o meu Deus, diga-se o meu Deus, porque o meu Deus está gerando confusão no reino das trevas. Aleluias, glórias ao nome de Deus. O que que acontece quando eu tenho uma oração de guerra? Acontece que existe liberdade. O que é importante para a igreja, liberdade para o que é importante para a igreja. Você é a igreja do Senhor, amém? Você é a igreja do Senhor. Pedro era importante para a igreja do Senhor. Ele era um homem que ainda tinha uma obra a ser feita. A tua família, querida, é importante para esta igreja. A tua vida financeira estável é importante para esta igreja. Eu estou profetizando que você saudável, com pernas boas, com saúde boa para ouvir um culto. Uma palavra do Senhor é importante para esta igreja. E eu estou profetizando a liberdade na tua saúde, nas tuas finanças, na tua casa e na tua família, no teu espírito, em nome de Jesus. Diz que o anjo chegou na prisão, iluminou-se as trevas, as cadeias caíram, os guardas não perceberam nada. O anjo disse: coloca a tua capa, coloca a tua sandália. E Pedro falou: nossa, mas que sonho louco, acho que eu estou sonhando. E foi passando os guardas, deixando o palácio. E quando ele estava na rua, o anjo saiu para um lado e Pedro ficou sozinho. Ele fez assim, ó: ai, é verdade, eu estou livre. Diz ele que ele correu na casa de João Marcos, né, que era um escritor do Evangelho, e quando ele chega lá, uma menina atende a porta, ela faz assim, ela entra correndo e diz: Pedro está lá fora. Os outros falam: você é louca, você está pirada, ele está preso. Uns disseram: é espírito, é assombração. Quando ele vai uma maior de idade, chega lá e o que? Ele faz assim, ó: é tu mesmo? Você não estava preso? Ele disse: mas o anjo do Senhor me trouxe liberdade. Diz que a alegria e o assombro abateu-se na vida da igreja. Eu estou profetizando, eu disse para você que vai haver assombro lá no reino das trevas. O diabo vai ficar perplexo, mas tudo o que eu armei, tudo que eu idealizei caiu por terra. Tudo que eu havia feito para aprender trouxe liberdade. Que confusão. O que é que a gente faz? Mas maior que esse assombro, só assombro de gozo e alegria na tua vida. Se você tiver fé, querido, por esses dias eu declaro na tua vida, vai haver assombro e alegria. Deus vai fazer prodígios e maravilhas, coisas que você ainda não viu, e a tua boca vai se encher de riso. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. Toma posse. A unção da alegria vai repousar sobre a tua vida em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Você crê que a alegria vai ser realidade? Você crê, meu irmão Érico, que a alegria vai ser depositada na tua vida? Ô, João, você crê que a alegria vai depositar na tua vida? Zé Alvino, você crê que a alegria de Deus vai invadir o teu coração? Olha aqui, minhas irmãs, levanta a tua mão, unção da alegria sobre a minha casa. A unção da alegria, remanaias, eu vejo o regozijo no teu coração. Deus vai arrancar a veste de cinza. Ronaldo vai haver veste de alegria em nome de Jesus. Micaela, prepara, prepara que a alegria de Deus vai descer na tua casa. Você crê nisso? Diga comigo: nada pode amarrar o meu Senhor. Pastor, corrente que prende navio? Não. Corrente de titânio, fala para mim, prende? Não prende. Que meu Senhor quer fazer, não. A porta que eu fecho, ninguém abre. E a que eu abro, ninguém fecha. Você imagina prender um morto e amarrar e colocar corda e mandar uma legião de demônio na frente da tumba? Você não viu uma espinha, querido? Se você tiver um pouco assim de discernimento espiritual, estava o corpo e havia uma profecia que ao terceiro dia, ele mesmo declarou, como Jonas, ao terceiro dia eu me levantarei, destruirei esse templo e no terceiro dia eu o reerguerei. Puseram morto, rolaram uma pedra. Se não bastasse, o demônio fala, fecha e pede guarda. Querido, quando o romano ele estava guarnecendo e ele abandonasse o seu posto, ele tinha uma sentença de morte na vida dele. Era muito terrível. Ele não poderia abandonar. O exército romano era terrível. Diz que havia soldados diante do túmulo de Jesus. Mas havia o Deus lá dentro. Diz que todos desmaiaram. A pedra foi removida, o que era córrego, o que era selo. É igual pavio, querido. Pavio queimado. Saiu por fora, caiu tudo. E o Jesus apareceu, ressurreto. Você chegou essa noite e diz assim: Senhor, mas que pedra, que empecilho, que amarra que Satanás tem colocado. Talvez você está igual Pedro. Mas eu estou falando como Pedro, querido, descansa por esses dias. A oração de fé vai libertar você do cativeiro. Você crê nisso, querido, que a liberdade na sua vida, que Deus vai libertar a tua família desta opressão, que Deus vai libertar você desse tempo de guerra, que você vai ter um tempo de alegria. Querido, eu proclamo em 2012, há um tempo de vitória e de alegria na tua vida, em nome de Jesus. Coloca-se de pé na autoridade do Espírito Santo. Nós vamos cantar uma canção, querido. Depois eu quero fazer um apelo a toda a igreja. Nós vamos vir à frente e você vai orar com fé, como a igreja orava. E eu quero profetizar, enquanto nós oramos aqui, o anjo vai até a nossa casa e proclamar a liberdade em nome de Jesus. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder. Fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail: ministériofogoepoder@gmail.com.